6224. Tá 9908, chama agora Recife no 2519. Tá 9908, Recife no 251. 1251, total 9907. Então 3600 controle. Controle Salvador, boa noite. Tan 3600, informação uniforme. 3600 na via chegada Maré, desce para 2014 da presente etapa. 2014, presente etapa, Tan 3600. Aeroporto Salvador, M5809, 200 para 170. Salvador, M5809. Salvador, M5809. Controle de Salvador, M5809. 09, desce para 2000 pés, 1014. 2000 pés, 1014. Perdemos contato com o centro Recife, ok? Ciente. Noruega 1805, lançar um Unix Pan, boa noite. Boa noite, desse mantém a 3000, ajuste no 0-1-4, autorizado chegar à mar, aguarde o procedimento ILS X-Ray, acende a identificação, gol no 805. 3014, chegar à mar, ILS X-Ray, 1-0, identifique com 805. Controle Salvador, 3600, 2000 pés, localizador. Soduna, complete LS, torre, 1-1-8, decimal meia, bom pouso. 2-8-6, obrigado, bom trabalho, boa noite, 3600. Boa noite. O 52 desse mantém a 4000, acione identificação, autorizado chegada Mari, aguarde o LS X-Ray, ajuste 1-0 no 4, então 3-1 no 52. Gol no 643, boa noite, acione identificação, desse mantém a 5000 na chegada Bonfi, aguarde LS X-Ray, acione identificação, ajuste 1-0 no 4. Web 5809, autorizado final ILS. Autorizado final ILS, Web 5809. Salvador, uma boa noite, TAN 3600, passou cima, baixar e checar. Boa noite, TAN 3600, livre pouso na 1-0, vento 090 graus, cono 09, altímetro no 0 no 4. Pouso autorizado, pista 1-0, TAN 3600. Web 5809 estabilizado. Complete final SM Torre 1186, Web 5809. 186, muito boa noite. Boa, bom pouso. Obrigado. Comando Web 5809, embaixo travado. 5809, repasse externo. Voltarei. Desse mantém 2000, autorizado final ele é. Confirma pro Gol no 805? É, afirmo. Desse mantém 2000, autorizado final ele é, se ajuste no 0 no 4. Gostaria de considerar as restrições aí em TAP. Ok. Desce pra 2000, 1014, LS, da 1 no 0, 805. Embaixo travado, é 5809. 5809, livre pouso na 10, vento 080 graus com 11 nós, altímetro 10 no 4. Livre pouso na 5809. Com a 3, inicia a redução para 2110 nós. 110 nós, com a 3. Então 3152, desse mantém a 3000. Mantém a velocidade até mais próximo possível até a Itap, então 3152. A velocidade até a Itap, então 3152. Solo aos 30, livre à direita, táxi nessa frequência via Alfa, repartente da Juliette. Juliette, liberando agora à direita, Alfa, repartente da Juliette, 509 Web. Voo no 643, sou vetor para sequenciamento, número 3 na aproximação, curva direita, proa 245. E eu vejo para as comunicações, vou para a Simbra, marcação 120 para o final ele. Limite a marcação 120 de Simbra, gol no 643. 120 de Simbra, 645. Então 3152, desse mantenha 2000. Desse mantenha 2000, só livre da restrição em TAP, o TAN 3152? Afirmo, livre. Livre da restrição em TAP, o TAN 3152. Gol no 643, desse mantenha 3000. Boa noite, gol no 606, desse mantenha 5000, ajuste 1094, aguarde LS X-Ray na chegada Mari, aciona modo idêntico, gol no 606. Checou? 1094, X-Ray, ó, gol no 805, chame torre 118, decimal 6, passou duna, completa final LS. 86805, daqui a pouco. É. Salvador, 805, 2 milhas do Índia Serra, baixei travão. Boa noite, 05, livre pouso na 1-0, vento 080 graus com 1-1 nós, altímetro no 0 no 4. Livre pouso, 1014 ajuste, cristal no 0, 805. Esquerda na proa 220. Esquerda 220, é. T52, velocidade agora, critério. Velocidade é critério, tá? 3152. Coisa não, boa noite.